essa emoção. Chega de ficar online e rede social. Nós temos tantas coisas pra viver na vida real. E compartilha com os amigos, curte mesmo sem gostar. Faça algo diferente pra variar. Partiu balada, mas sem pensar em nada, só voltar de madrugada. Partiu balada, me segue aí moçada, tava a primeira rodada. Partiu balada, mas sem pensar em nada, só voltar de madrugada. Partiu balada, me segue aí moçada, tava a primeira. Chega de ficar online e rede social. Nós temos tantas coisas pra viver na vida real. E compartilha com os amigos, curte mesmo sem gostar. Faça algo diferente pra variar. Compartilha balada, mas sem pensar em nada, só voltar de madrugada. Compartilha balada, me segue aí moça, pago a primeira rodada. Compartilho balada, mas sem pensar em nada, só voltar de madrugada. Compartilho balada, me segue aí moçada, pago a primeira rodada. Partiu balada!